O nome é 00, após o táxi do tráfego da companhia Suacal, autorizado pushback, acionamento no portão 2, o nome é 00. Gente, após o tráfego Suacal, o Vitor Índio Juliette vai passar através do Parque Pituaçu visual com o campo. Gente, vai passar o Vitor Índio Juliette. Número 2, número 1 tá a 1,5 mm, chamarei pista livre. Guardando pista livre, chinelo é 1,4. Oi, Salvador, o Papa Romeu vai ter com o Vitor, 9,4. Nós. O voo 924 para o táxi, 176 a bordo, 2 horas e 14 minutos, alternando Salvador. O voo 1924 autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Índia Alfa, no ponto de espera chama Toy 198, decimal meio, QNH 1092, o voo 1924. Ajustando 012, Indial, São Paulo de Esfera, 118.60, gol 9224. A do vento, base pela direita, cabeceira 17. Papatão, o vento em 17, negativo, tem tráfego a 9 horas, no LS a 1.300 a 2.000. Papatão Vitor Índio Juliette, está me sorrindo no noite desse mal meia. 286, graças. Então, Vitor Índio Juliette. O Vitor Índio Juliette está visual com o Airbus da sua esquerda, aproximação final no 03 milis. Negativo, está visual com o tráfego da minha posição 9 horas. O trip 595, solo 00, direita, solo 121, decimal 9. 209, obrigado. A quantas milhas? Eu vou ficar afastado 2 milhas da rota no máximo do Blackstar. 100, trip 5, meio, 2 milhas. Gente, obrigado. Foi importante da Juliette, 5595. Taxi Alfa, o 5595. Solo trip 5489 para puxa acionamento. O trip 5595, desconsidere, taxia via Alfa Kilo para o pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, trip 5595. Posição número 3, 5595. É Alfa Kilo 03, não posso, obrigado. Solo, trip 5489. 5489, prossiga. Puxa acionamento, pátio 3. O trip 5489 está autorizado pushback acionamento após a passagem do ATR da companhia sua causa. Tem, depois no TR de dia, 489. Vitor, atenta possível cheiro de turbulência, autorizado a colar pista no 7, vento 100 graus, 1 no menor. Trip 5626, desce para 2000, tá aqui, NH1012. Para 2012, trip 5626. Espera, cabeceira 10, centro do tráfego da TAR. Tá pronto para decolagem. 924, após início da Airbus, que está alinhando, autorizado, alinhar e manter, cabeceira 10. Estimativa, após a rolagem do TAR, alinha e mantém na 10, voo 924. Poxa, na 6141, no solo 02, direita, solo 121, decimal 9. Direita, solo 219, 614. Vitor Índio Juliette, autorizado pouso, pista 97, vento 100 graus, zona 69. Vem com a 169, o Vitor Índio Juliette. Mike com Vitor decolado ao 03, pronto, farol Tapuã, controle 119, decimal 35. Farol Tapuã, 1935, mais tempo Vitor. 3805, vento 100 graus, 189, autorizado decolado, pista no zero. Autorizado decolado, 3805, pista no zero. 141, inicialmente portão 7, bate 1, mas taxia via Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, 141. Controle, Salvador, Papa Romeo, Mike, Eco Vito, boa tarde. Prossiga, Papa Romeo, Mike, Eco Vito. Decolado no 7, solicita pro direto Manati, 1 no meu pé. 100, Papa Romeo, Mike, Eco Vito, autorizado, mil pés, condições visuais. Vito, acionado 0195. Dan 3805 decolou 04, controle 119.35. Matinho, Sound, 119.35 agora, boa tarde. Vitor Indilete, solo 04, feedback track, saxeamento 4, no corte de frequência. Dan 3805, contato radar suba para mídia de voo 340, saída da EL. 340, saída da EL, Dan 3805. Gente, parte 1, Índia Alfa, 5489, quando pronto, 286. Obrigado. 189, autorizado a colar, pistão 0. Vai iniciando a rolagem, gol 924, pistão 0. Alfa, se da Juliette, Oxanair 6141. O Oxanair 6141, mantenha a posição antes da Juliette. Após a passagem do ATR da Trip, via pátio 1 para o ponto de espera, autorizado ingresso no pátio, portão número 7, Oxanair 6141. Gente, isso é a possibilidade do Trip aguardar a gente cruzar, porque ele vai ficar atrás do gol e a gente vai ficar esperando o gol livrar, para o Trip livrar, para a gente poder seguir. Ok, Oxanair 6141, ingresso no pátio via Juliette. Pátio via Juliette, muito obrigado pela coordenação. O Trip 5489 mantém a posição antes da entrada do pátio 1, vai passar um Airbus 3-1-8 da Oxanair à sua frente, vai parquear no portão 7. Aguarda antes da entrada do portão 1 no trip 5489. É o visual, tá aguardando, tá mantendo a posição, 5489. Tráfego Salvador, bom dia. É o TAN 3144, estamos com informação Quebec, está trânsito de tráfego Fortaleza. 3144, aguarde um minuto para a cópia. 3144. 3144. Obrigado. Controle Salvador, gol 924, boa tarde. Confirma de aeronave. É o gol 924. Gol 924, contato radar, suba para nível de voo 350, saída PUC. Saída PUC, 350, sessão, gol 924. No ponto de espera, chama a torre, 1-1-8, decimal meio, gol, 1-6-0. Atinge a Alfa, até a 10, 2-8-6, gol, 1-6-0. Solita, autorizado o ILS por 5-6-2-6. Autorizado, ILS 35626, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, ILS 5626. 300, confirmando a linha e decola. Pistão 0, vento 0, 90 graus, 189. A linha decola, 600. Torre, boa tarde, 355489. Tá no ponto de espera, 190 pra lá. 489, boa, mantém o ponto de espera. Vai manter, 489. Mais 00 confirmando a reporta iniciando, ok? Reportar. Direcionar reportar, como é que você é, Golf? Trip 5626, complete final, Sami, torre em 1 no 8 decimal meio. 26, obrigado. Oi, Salvador, Trip 5626. 5626, boa tarde, continua a aproximação, Boeing iniciando da colagem, fica o Maré que está livre. Boa tarde, 5626. 1-62, 1-3. Oxanê 63, 1-5, número 2 para cópia. 3-1-4-4, está pronto para cópia? Sim, Silvio, pode confirmar a saída pro Galeão, pro 6315? 6315, saída da El, após Leda, após Leda, posição Eudes. Da El, Leda, Eudes, é o 6213. 6315, Oxanê 6315. Sim, é o 6213 está solicitando só a saída pro Rio, Galeão. 8-9, autorizado pouso, pista no zero. Pouso autorizado, baixar travado, 5626. 1-600, decolou 09, controle 119, decimal 35. Outra chega então, ó. Romeu Mike, Eco, Vitor, frequência livre para coordenação. Controle 600, decolado, Pucas e Pá. Receptor Pesulu, 119. O controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, aciona 5471, a formação em curso é a Quebec. Salvador Fortaleza, decolando zero, curva esquerda, voo frontier, detectando antes do 119, 935 ao controle, a torre 216, 5471, informação, posição em campo é a Quebec, posição 370. 3144, chamará na mesma 219, chamou 3144, obrigado senhor. 3144, cotejamento correto, reporte para acionamento 3144. Porta na obrigado senhor. O Xané 6210, completo sinal, chama e torre 1 no 8 decimal meio. 8-6, Xané 210. No momento 100 graus, variando de 1-1-9 até 2-2-9. Confirma a intenção, prossegui para 1-0. Da Quebec. UTAN 1-3-3-3, autorizado Salvador, Salvador Congonhas, nível 360. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, após da El Leda, após Leda Bridge, onde intercepta Upper Zulu 1-6, restante conforme o plano. Controle 1-9-35, torre 1-18-6, aciona 5-4-5-6, formação em curso Quebec, o gol 1-3-3-3. Pois estiver ocupando o nível, permanece 380, é isso? 360, gol 1-3-3-3. E o transponde é 5-4-5-6, né? 5-4-5-6. Então autorizado conforme 360, conforme a roda do plano de voo, decola da 1-0 com curva direita, saída da El, com tração Leda, a Tebride, e a Perzulo 1-6, conforme rota 1-9-3-5-4-5-6, gol 1-3-3-3. Cotejamento correto, pode passionamento 1-3-3-3. Salve, 35626. Estimação, informarei pista livre. Mandando pista livre, 6, táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, 35626. Messi. 12685-3365, bom, 1924, obrigado. Jané, 6210, vento 100 graus, 189, autorizado pouso, pista no zero. 100 com 18 litros pousando, 20. Fico 489, decolou no 3, controle 119, decimal 35. 1935, boa tarde. Vai ser a golfa aguardada, nossa curta final. 9400 na posição remota 112, solicita pushback de acionamento. O gol 9400 livre pushback acionamento, reporte do táxi, o TAN 9400. Livre pushback, chamará para o táxi o TAN 9400. Para o nível de voo 200, saída Arbor. 200 Arbor. 489. Salva 5728, tá pronto pra cópia? Afirmo, prossiga. 5728, autorizado Salvador Recife, nível 330. Decolo da pista 10, primeira curva é à esquerda. Saída Buca, transição Caju, via Upper Whisky 58. Controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6. Informação em curso é Quebec. Aciona 5423, o Webjet 5728. Autorizado 330 para Recife. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Cuca, transição Caju. Segue pela Upper Risk 58, controle está em 119,35, autorizou 86 e o transponder é o 5423 do Webjet 5728. Webjet 5728, cotejamento correto, reporte, pronto para acionamento. Na 6210, solo 15, direita, solo 121, decimal 9. Pax Serra Golf, decolou no meia, controle 119, decimal 35. 1935, grata. Oxané 6210, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Oxané 6210. Alfa, reportante da Juliette, 6210. Redo Axé, reporte no farol da Barra. Golf. Gol no 600, SAMI, Recife, 1-26-85, 1-33-65. 2685, 1-33-25. Tané, 6210, vai manter posição antes da Taxiway Juliette. O Airbus 320 da TAM está efetuando pushback na remota 1-2. Vai manter posição da Juliette, já está 2. Voadora, TAM 3154, está aqui bem. TAM 3154, essa identificação desça para o nível de voo 050, autorizado a chegada a mar. TAM encostado. Sime para o TAM 3154. TAM 3154, desça para nível de voo 050, autorizado a chegar a Mari. 050, Mari, TAM 3154. TAM 3144, aguarda para o pushback acionamento. O tráfego da companhia Airbus 320 está efetuando pushback na remota 112 e tem um Oxané, o Airbus da Oxané, para a remota 103. Aceita, visual. Tá 3144, tá livre pushback em coordenação com o solo. O 3144. 44. Salvador, o TAM 9400 com 132 a bordo, 3 horas 18 de autonomia alterna com fim para táxi. 9400, autorizado táxi via Índia Alfa para ponto de espera da pista 10, ponto de espera chama Torre 118, decimal 6, o QNH 1012, o TAN 9400. Via Índia Alfa, ponto de espera da 10, chama 118, decimal 6 e 1012, o QNH, o TAN 9400, até o retorno. Prossiga, TAM 3154. Passamos o número 1? Afirmativo, TAM 3154. Pode voar então, Duna? TAM 3154, autorizado ITAP. ITAP então, 3154. Após a passagem do Airbus 319 da TAM, autorizado ingresso via Juliette para a remota 13, o Oxané 6210. Oxané 6213, Livre Garcia Gilete, remoção 3, Oxané 6213. Oxané 6213, autorização, galeão. Salvador, gol 1333, despertando a meta, Salvador, 184. O gol 1333. Aguarde um minuto para o pushback acionamento. Vida. Temos uma aeronave iniciando táxi para o ponto de espera e outra que iniciará na sequência para o ponto de espera. O gol 1333 aguarda para o pushback. Salve Salvador, muito boa tarde. Hoje é na 6315, autorização 380, frente da Quebec para Guarulhos. 6315, aguarde um minuto, número 2 para a cópia. Aguarda da Elde, né? Aguarda da Oleda, o 6315. Da Oleda, o Xané 6315. O Xané 6213 está pronto para a cópia? Afirmativo, prossiga. 6213, autorizado Salvador Galeão, no nível 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, transição Leda, após Leda Bridge. Restante conforme o plano, controle 119.35, torre 118.6, aciona 5475, formação em curso Quebec, correção, aciona 5520, o Oxané 6213. Que autorizado Galeão, 360, decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge, 1935, 186, torre 5520 no transponder, no 6213. Pejamento correto, 6213, reporta o posicionamento. Vai reportar. 1-0, pronto. 9400, está autorizado a linha decola, pista 1-0, vem 100 graus, 149. A linha decola da 1-0, está 9400. O TAM 3144, autorizado o táxi via pátio Índia Alfa até o ponto de espera da pista 10, torre 18, decimal meio no ponto de espera, o QNH 10-12, TAM 3144. Pátio Índia Alfa, ponto de espera, 8-12, TAM Gol 1333, após a passagem do Airbus 319 da TAM para o ponto de espera, autorizado iniciar o pushback da posição 4, do portão 4, Gol 1333. Após a passagem da aeronave da TAM, permita autorizar o pushback do estacionamento Gol 1333. Pista inicial 045. 5. 728, posição 3, pushback acionamento. O jet 5728 aguarda o pushback do Boeing 737 da Gol no portão 4, após autorizado iniciar o pushback, o Webjet 5728. Após o pushback da Gol na 4, autorizado o pushback do Webjet 5728. O Chané 6315 está pronto para a cópia? Pronto, cópia, Chané 6315. 6315, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Saída da El, transição Leda, após Leda, direto Eudes, onde intercepta o Whisky 50. Controle 119.35, torre 118.6. Informação em curso é Quebec, aciona 5475, Oceané 6315. Autorizado 360, Guarulhos, decola da 10 com curva direita, da Eoleda, intercepta via Eudes, vai para o 50. Controle 1935, torre 1286, transponder 5475, Oceané 6315. Planejamento correto, reporte para acionamento 6315. Vai reportar, Oceané 6315. Salvador, boa tarde, TAM 9400, passa 1.600. TAM 9400, contato radar, suba para nível de voo 300, saída da EL. 300, saída da EL, TAM 9400. Solo, é o voo 1.333, né? Mantém a posição por mais uns 10 minutos, 5 minutos, devido aguardando o sucesso baixo. O Gol no 333 chama quando pronto, no portão 4, no 333. Solo, Salvador, Oceania 1142. O Webjet 5728, livre pushback, acionamento, chame por táxi, Webjet 5728. Chamar a volta táxi, Webjet 5728. Solo, Salvador, Oceania 6142. 6142, tá pronto pra cópia? Plano para cópia. Oxené 6152, autorizado Salvador Recife, 6142, autorizado Salvador Recife, nível 350. Decola da pista 10 com curva pela esquerda, saída Pulca, transição Caju, via Up Whisky 58, controle 119.35, torre 118.6. Informação em curso é Quebec, aciona 5511. Exato, na reporte estabilizado. Ativo, posto stop 2002, vai reportar estabilizado, Oceania 3154. 5489 está voando na proa, de que posição? Transponder 5511. Protejamento correto, reporte para acionamento, Oceania 6142. 6142, gente. Obrigado. Papá Romeu, Fox Alpha Mike, prossiga. Confirme. Olhe 119, sinal 35. 1935, sinal 3144. Papá Romeu, Fox Alpha Mike, fez plano na sala IS. Salvador, TAM 3144, passa 1.500, na MOMO. TAM 3144, contato radar, suba para nível de voo 370, saída MOMO. Saída MOMO, sobe ao 370, aguardando a proa de MOMO. Azul 41, no meia, desça para nível de voo.